O meu Foxtrot Lima aguarde cópia para Morro. Aguardo. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, contato radar sua para a lista de voo 220, via saída da El. Ciente 220, da El, Lima, Lima, Fox. 0 graus, 129. Ciente 3144. Torre para o cruzamento da pista na 7. Alice Romeu, porta para o solo, informa um Papa Alfa 3-0 na final da 1-7, segue com o número 2. Alice Romeu na 1-7-0-2. Azul vai passar a retaguarda, Embraer 190, após a passagem da aeronave, autorizado para o pushback acionamento com 02, a aeronave em questão vai partir no 01 à sua direita. Então, após a passagem do azul, está autorizado o push do acionamento do Golden 307. Golden 356, pushback, acionamento 0450 do azul. Gente, é o número 2 no setor, aguarde. Chanel 6315, na escuta. Meu, visual com tráfego na sinal da 17? Afirmativo, eu vou manter a presente posição. Gente, Charles Serra, o meu. Siga como número 2, na terceiração visual. Charles Serra Romeu como número 2 na 17. Oi, Salvador, boa tarde. São 3205, ponte de espera da 10, visual com tráfego nacional. São 3805. São 3805, ciente. Após o pouso do Airbus da Sana, curta final 10, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Posso pousar ali, mas tem que estar no 0, na 3205. 2500 pés, 1-0 no meio, autorizado a Rinaldi da 1-0. Reportará a Serra Vito 3-6. Boa, 2018, informa que vai seguir o tráfego da companhia a 7 milhas à sua frente, com 240 graus de pico. Voo 2018. São 3560, desça para 4 mil pés. O ajuste no 0-6. 4-0-0-6-7-3-3-3. Azul 5073, serviço radar encerrado a 5.3 milhas. Sudoeste de Salvador, chame Ilhéus. Frequência 120 decimal 1. 201. Azul 2790, chame o Centro Recife. Frequência 126 decimal 85. Alterne 125 decimal 45. 1-2-6-8-5-2-5-4-5, azul 2-7-0, obrigado, bom trabalho. 1-2-1-9. Escolha. Foxtrot Lima autorizado, CA novembro, papapá, via rota do plano de voo, DCT. Via corredor axé, decola da 1-7 com curva direita, o código é o 0150 e controle Salvador 120 decimal 80. Confirmando o 0 único agora? Piloine, autorizado o backtrack, taxi via pista, pode taxi sobre Romeu, estacionar a frequência livre. Torres Salvador, boa tarde, gol 1164, final 10, visual. Gol 1164, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 016. Guarda. Lima, Kilo Bravo, afirmo. Autorizado ingresso para o Patrick. Lima, Kilo Bravo, ciente. Estou só na frequência livre. Voo 964, aciona identificação. Voo na produção Serra Vito 366, desça para 4 mil pés. O ajuste no 0-6. Tan 3560, informa que vai seguir o tráfego no Boeing 737-800, a meia dúzia de milhas na sua frente, com 190 de ground speed. Ok, resolvemos. Serra Vista 366, estabilizada a RNAV, gol 2098. Gol 2018, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, gol 2098. Lima, Lima, Fox, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Recife 12835, Lima, Lima, Fox. Romeu, Fox, Lima, Romeu, Romeu, Fox, Lima, Romeu, Lima, acionamento a critério, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, Romeu, Fox, Lima. Isso, Romeu, Fox, Lima. Tan 3144 Juliette, portão 1-1. Afirmando portão 1-1. 1-1, 11. 11, ok, obrigado. Gol 1256, aeronave da companhia já liberando a retaguarda. Autorizado, puxa acionamento 04, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 256. 2714, autorizado, puxa acionamento 43, chama o táxi. Gol 1397, mantém a posição, informo 3 tráficos para pouso na 10. 3 tráficos, mantém a posição, o gol na 397. Charlie Terra Romeu, solo para o 13, frequência livre. Fox Trote Lima, mantém a posição, informa o tráfego a 3 milhas da cabeceira 10. Ah, sim, mas eu vou manter a posição. Gol 1164, solo aos 13, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita 219, gol 1164, boa. Confirme? Gol 1885, boa tarde. Acione identificação, autorizada chegada a BOF. Desça para nível de voo 060. Gol 2018, autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 129. Sim, abaixou e travou. Oi, Salvador, 13560. Aeronave 234? Mano, número 2. Tatango, Vitor, Silo, Quebec. Oi, Salvador. Silo, Quebec, possível. Vai para a Serra November Zulu East. Só um minuto. Confirma a radial de alta saída e distância. Papa Romeu, Visa Charlie Bravo, 47 milhas, noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, para informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 126.0. Quebec, autorizado Serra November Zulu Whisky, via rota do plano de voo, restrito no meu pé inicialmente, o restante da saída, o restante da subida até o 045, coordenando o controle de Salvador, que opera na frequência 1208, segue via corredor Axé, decola da 17 com curva direita, o código 5443, controle de Salvador 120.80. Oscar, o Luiz, autorizado, final da 17, reporte, curta final. Autorizado, final da 17, reporta na curta, November Oscar Luiz. A

1964, desça para 25006, o ajuste no 09, autorizado a sinal R9, reporte passando o serviço 366. 26016 autorizado, R9 reportar o 366, vou no 964. Oceané 6326, desça para 4000 pés, o ajuste no 09, e redução para 2209. 4000 pés, 0016. Considera no zero, chama 2 ajuda no 06, ajuda 2704. Nova Xenem 3 no 5. Xenem 3 no 5, possível. Posição 7, vento 130 graus, 139. Livre pouso na 17, Oscar. Considera da 09. Azul 2704, condição de realizar o táxi. 935. Voo 1885, desça para nível de voo 050. 050, mantém a posição. Corrigindo, autorizado a alinhar e manter o 10. Alinha mantém 10, voo no 256. Patango, Yankee, Romeu Bravo, prossiga. Romeu Bravo está 20 milhas fora do litoral norte, com proa de serra em Jacinto. Está procedendo de Serra de Leste Romeu Bravo, está com 4 a bordo. Código alocado é o 0250, Yankee, Romeu Bravo. Gente, confirma que está mantendo 500 pés, Yankee, Romeu Bravo. Afirma aqui, senhora, 400 pés na linha do litoral. Gente, Yankee, Romeu Bravo, mantendo as condições visuais, e aposto final para pouso. Final para pouso, Serra em Jacinto. 315, autorizado para o estacionamento para o portão 03, chantar. Então, 3560, como que a aeronave da Oceania vai puxar no portão 03, após o início do táxi da mesma, autorizado para prosseguir para o portão 04 via Juliette. Aguarda antes da Juliette, eu puxo a Bianca e segue para o portão 3 após o táxi. Negativo, após sair para o portão 4, a aeronave da Avianca vai puxar no 03. Ah, sim, segue então para o 4. Se o TRN acelerar, a gente aguarda aqui o Avianca. Ok, então. Profissional, pessoal. Gente, então o Avianca 315 aguarda para o Chibet, a 3560 e essa 04. Ok, obrigado aí, o colega. Ora. Bom, o Chinem 142, autorizado a sinal Bravo Romeu Foxtrot, via peso do 97, recente conforme rota do plano de voo. Voo de voo 350, saída Cuca, transição Alfa Romeo Uniforme, decolada 10 com curva esquerda, o código é o 5451, controle Salvador no 208. Autorizado a Recife, 350. zero, Bianco, conforme o plano de voo, primeira aeronia, fez o voo com 7. Nicola Dono zero, curva esquerda, pica, transição, Alfa Romeo Nicola. 5, 4, 5, 1, transponder 1208, Oxente, 1422. 1422, Oxente, protegimento correto, chama pronto, puxa, acionamento 05. Aqui o colega da está liberado, obrigado. Bom voo. Valeu, obrigado. Autorizado, 6315, chama o táxi. Voando Terra Vida 366, meta 25006, 229 por enquanto, saneamento e elemento. Gol 1885, desça para 4.000 pés. O ajuste não zero no meio. 4.000, não é que o estacionário para o satélite. Voando 256, decolado aos 22. Chame controle Salvador, 120, décima 8. 08, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1256. Voo 1256, contato radar via saída PUCA, suba para nível de voo 370. PUCA 370, voo 1256. Voo 1885 para o sequenciamento, após o Terra Vitor 367, voo Terra Vitor 368, em descida para 4.000 pés. Após 367, 368, 4.000, Azul 2714, autorizado, decolar, pista no zero, vento 120 graus, 139. Autorizado, decolar, pista no zero, 2714. 3368, 385. Voo no 885, autorizado, Terra V 368. Obrigado. Uma milha do 366, iniciando o procedimento, voo 1964. Voo 1964, complete final R-Nave, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 2895, obrigado, bom domingo, Tereza. Tá, igualmente. Não. Oxené 632000, autorizada, final R-Nave, reporte passando Terra Vito 366. Autorizado, reportará 366 ou 6326. Apoio, Alô, Vitor, aqui no Quebec. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 964, tá, passou 366, tá visual estabilizado. Gol 1964, ajuste no 0 no 6, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 1964. Boa tarde, Vitor, aqui no Quebec. Confirme, muito baixa a transição. Forma, pronto para o táxi 1968 a bordo, autonomia de 4 horas e 45, alterna Galeão. 1968, Chané, está pronto o táxi? Afirma, Chané, 6315 com 1968 a bordo, 4h45, alterna Galeão. Cliente, quando pronto, autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, Torre Salvador na noite decimal 95, ajuste do altímetro 1-0 no meio, Chané, 6315. Cliente, táxi autorizado, da ponte espera da 1-0, com torre 1-8, decimal 95, com ajuste 1-0 no meio, obrigado, boa tarde, Chané, 6315. Suba, quando você estiver 4045, quando possível, informe a proa do destino. Sim, a proa 246. Autorizado a prosseguir na proa do destino, executivo Quebec. Positivo, acenha para 045 na proa do destino, Quebec. O 1397 Recife, 125 decimal 1. 231, boa tarde. Estamos em Serra Vitor 366, Chanero 6326. R6326, complete R-Nave, chame torre 1-8, decimal 95. Completando R-Nave, 1895 a torre. Obrigado, boa tarde. Pondo 885, autorizado RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. Passaremos 366 no 885. 6326, continue a aproximação, número 2, aguarde. Malhando, número 2. 321 no centro do hotel, autorização Brasília. Caramba, 321 no Brasília, 360 autorizado via Ampers do 17. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor 1. Após Arbor 1, voa Elefa. Após Ampers do 17, conforme. 1208, controle, 5454, transponder. 195. 18, tocou 95, entendeu? Gente, Romeu Bravo, chame Torre 198, decimal 95. 1895, Bravo. Zulu 97, aerovia. 1208, o controle, 4554, transponder. 6321, está no gate 7. Correto, time para pushback, acionamento. Trabalhamos. Tiago, espera com curva de... Tiago. 1256 Recife, 126 decimal 85. 2025, obrigado. Piso 985. 1885 complete RNAVE, chame torre 1198 decimal 95. 295, 985. Do Serra Índia Cunha. Gente, bravo. Juliette, mantém 1.500 pés sobre a vertical do Ceará. Está mantendo 1.500, seria jogo. 1964, próximo à direita, 121, decimal 9, solo. Direita, solo, ponto 9, gol, 964. Vitorinho de Juliette, informa o tráfego helicóptero. É, prosseguindo para a Serra Índia Cunha, 500 pés, sua posição de 12 horas, sentido contrário, aproximadamente 4 milhas. Violência. Vai iniciar o 360 aqui e está mantendo 1.500 pés. Gente. Sou em Salvador, gol no 885, boa tarde, estabilização da RNAV no zero. Tá o gol no 885, estabilizado final da pista 1.9. Puxa, nem 6326, autorizado, pouso pista 1.0, vento 120 graus na 3.9. Responde 1063, 26 da Chanel. Voo no 885, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Tango Vitor Índia Juliette, autorizado final da 7, reporte vertical da RMA. Passar na vertical RMA, dia júri. Aguarde para iniciar a descida, Vitor Índia Juliette. Tem uma questão, está ciente, o Índia júri, passar na vertical da RMA. Mantém ainda 1.500 ou pode livrar para 1.000? Para 1.000 pode, o helicóptero está a 500 pés, mantém a separação visual. Tem uma questão, livrar para 1.000 o Índia júri, será tempo atrás. Xené 6326, solos 30, direito 121, decimal 9. 219, milhares, batalha. Com 885, autorizado, pouso pistão 0, vento 120 graus, 119. Livre pouso, pistão 0, 985. Papatão Guianque Romeu Bravo, mantenha 500 pés até Serra Índia com Índia, reporte solo controlado. Gente, bravo. Solo gol no 964 na Alfa, aproximando a Juliette. Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, gol no 964. Vou controlado da Serra Índia com Índia. Alô. 13 no 5, visual com Airbus, confirmando com o Boeing na curta final da 1-0. Um visual, né? Na 13 no 5. Após a aeronave, alinha e mantém pista 1-0. Após a alinha, mantém 1-0, na 13 no 5. Final para pouso, Serra Índia, o ajuste em Salvador é 1-0 no meia. Fique atento à biruta, reporte solo controlado. Alô? Papatango, Vitorino de Juliette, visual com tráfego autorizado, pulso pistão 97, o vento 120 graus, 139. Vidro 97, dia de olho. Confirma após o pouso parte da DEI? Afirma, tio. Autorizado o backtrack após o pouso, táxi pela pista até a DEI. Índia, tio. Cinco direito no 21 decimal 9. Cinco, autorizada decolagem da 1-0, vento 120 graus, 1-3-9. Decolagem 1-0, né? 63, 1-5. Noite do 5, segue via Alfa, Juliette, bordão 8. Alfa, Juliette, 8-8-5, né? Condenado, 17-4. Obrigado. Papatango Vitor, Kilo, Quebec, já possui estimado de pouso. Estimativo para 1-7-0-0. 1-7-0-0, copiado. Voz 2-7-0-4, autorizado, voz para o de Barreiras. Autorizado, Barreiras, grato, 2-7-0-4. Após a aeronave da Gol, Ibrahim da Guarda, autorizado pushback no portão 5, chamando para o táxi. É 6315, contato Ronaldo de Colagem, subanível de voo 360, passando 2.000 pés, voo direto Leda. 2.000 pés, direto Leda, Oxené 6315 para o 360. Decolado aos 35, controle Salvador 108. Tente acessar a frequência livre, Júlio. Sector 6142, estamos com 3 horas e 50 de autonomia, BOP 124, alterna São Gonçalo. Sector vem de Alfa, no ponto de esperadão no 0, torre 1, 18, decimal 95, NH 10, no meia, Bungu. 295, no 0, no meia, boa. É 321, está autorizado, chame para o táxi. Boa tarde, 6142, ponto 0, do 10, pronto. NM1 142, autorizado a NR, decolado no 0, vento 120 graus, 122. Decolado no 0, 142. Sim, 12, é decimal 85. Cancelo o eco pro siga. Cancelo o eco para sempre. Código alocado. Quem coloca o código 01 no quadro 5, mantenha sobre a rede de voo visual, reporte passando o farol da barra. Confirmando, o seu prossegue para a Pouso Salvador. M3-1-900, está ótima. M3-1-5, chame centro Recife na frequência 1-2-5-1, solicite, bom voo. 1-2-5-1, obrigado, China M3-1-5. Salvador, bom, boa tarde, 6142, acelera. 6142, contato para a decolagem, submantenha nível de voo 350 após 2000, vou na prova de jamo. 2000, vou no jamo, 6142. Primeiro andar dos táxis, POB, eu tenho a minha alternativa. Segue táxi, Liga Índia e Alfa, ponte esperada 1-0, torre 1, 1-8-9-5, QNH 1-0 no meio, é bom voo. Não, 42, controle Salvador, 90, décimo 80. Rodo 009, Salvador Ilhéus, 240 autorizado via rota do plano, Golf 677, plano Yankee, roda 120, primeira curva à direita, saída da El, Coral, 1208 controle, 5470 no transponder. Siga. Tem serviço a determinado 45 milhas setor sudoeste de Salvador, autorizado a chamar na frequência livre para a coordenação do seu voo e do seu pouso. O controle desconhece que foi nesse setor. Bom pouso. Firme, está com código alocado? Sim, se informa que eu não recebo o seu contato radar, faça o check nos equipamentos de transponder e confirme seu sinal para o farol de Itapuã. Chamei 6142, chame Recife, 126.85. 2.085, boa. Afirmo, 120.80, decolado 247. Obrigado pela gentileza, um bom dia. Sim. Seria Ampia 9857. Roda 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume, 1208 controle, 5444 no transponder. Muito boa tarde, autorizado, Salvador, Galeão, nível 360, no fundo plano, via para Modena Herói 57, colando a centro, à direita da El, Leda, Irume. Tem intenção de voo? Acho que é o Papa Golf? Não foi copiado. Mas tá, quantas milhas de Salvador? Deixa até o limite da terminal e volta. Salvador, Salvador. 090 nível, via Golf 677. Decola da 17, curva direito na saída Conde. Segue até o limite da terminal e regressa. 120.8, controle Salvador. Acione no transponder 0273. Confio pessoas a bordo e parte que se encontra. Fazendo identificação, desça 4 mil pés via chegada Bonfim, ajuste em Salvador, 90 no meio. Lamento saco de rolagem com a torre em 1.18 decimal 95, que é legal no 0 no meio, é bom voo. Para o Galeão, 1659, só um minuto, Copa Galeão, prepara a Dael Lederume no peixe de saída pela 857, ok, na rota? Tenta agora, Papa, meu César do Eco, autorizado, confirmando o prosseguimento final do 17. Afirmo, senhor. Vou prosseguir para o 45, senhor. Condições de prosseguir direto, César do Eco? Ah, sim, senhor. Estou autorizado a prosseguir direto para o 45. Da Forte na curta para o Parque 5, Serra do Luera. Informo o ajuste 1096. E o vento em Salvador 120 graus 109. CR direto do 5, para chamar a nacional e com a porta nacional, Serra do Luera. Básica Papagô, Vila Nacional, Chimitária. 08, Arsena, 01. Vou desistir na posição 1. Nada de embora, pushback, sonamento. Vamos, muito boa tarde. Este é o Tango 2567 para Brasília. Nível 360, posição finger 04. 567 Brasília, copia? Copia. 3567, Salvador Brasília, 360 autorizado, via Pesulu 17, segue conforme, decola da 10, primeira curva à direita, na saída Arbor 1, após Elefa, segue o Pesulu 17, conforme a rota. 1208 controle, 5475 no transponder. Contra 3567, decola Pesulu 10, com curva à direita na saída Arbor 1. Contra a posição elétrica. Autorizado com nível de 360 para Brasília. Presença do 1-7. Recebido com a posição 208. Nosso ponto é 5475 para o 3567. 3567, correto. Cotejamento já pronto, será a posição 04. Entra lá na velocidade que está na 3567. Agora, o azul. 4065 para o hotel. 320 Campinas. 4065 para Campinas. Nível de voo autorizado 320, via Pesulu 10, curva A, via Pesulu 16, conforme, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle Salvador, 5463 no transponder. 0, conforme, nível 320, Campinas, via Pesulu 10, curva A, via Pesulu 16, rota de voo, curva à direita da El, Leda, Motiva. 5463, confirme com o que está escutando? 120, decima 8. 208, estamos na 1, pronto. 065 no posição 01, tá pronto o pushback? Afirmativo. 01 está autorizado, sem para o táxi. Autorizado, sem para o táxi. 960-288, obrigado pela gentileza, uma boa tarde. O fato é 5, Serra do Leste. Serra do Leste autorizado. Reporte do solo controlado 45, vento é 1-10 graus em Salvador e o ajuste do altímetro no 0 no meio. Controlado, reporte lá, Serra do Leste. E a Zulu é consciente, frequência é livre ao estacionar. Vitor e Juliette, prossiga. Dato stand by no transponder, por gentileza. Curva direita no corredor Axé. 1208, controle de Salvador. A Xane no transponder 0160. Decolado de Serra Índia Eco Índia para Serra 90 Vitor Romeu. Banco de Leste Quebec, confirme equipamento de pessoas a bordo. Tanger Juliette, saiu supermodulado, seu cotejamento poderia novamente cotejar o transponder e o controle? Eu 22, copiado, mantenha sobre regras de voo visual 510, aloque o código 01946, Golf Juliette, Quebec. Regina, Golf Juliette, Golf ou Golf Juliette, Quebec? Golf Juliette, Golf. Gente, para cruzamento da pista, você deverá cruzar entre Simbra e Douro. Controle, o Golf Juliette Golf, pretende fazer um DCT para a Ilha de Veracruz, mantendo 01946 no transponder. Do push no 11, chame para o táxi. Botar a táxi, 393. Golf Juliette Golf. Salvador Azul 4065 para o início do táxi com 723 a bordo, 4 horas e 30, alternando Ribeirão Preto. O 4065 segue táxi via Indy Alfa no ponte Fera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10 no meia, bom voo. Indy Alfa no ponte Fera da chamada 1895, Azul 4065. O 2009 segue aeronave da Azul via Indy Alfa no ponte Fera da 10, Torre 1. Pegar o 10 no meio, bom voo. Aqui no azul, quanto espera para o 0, 2, 2, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o gol no 7. Siga o gol no 0, 9, 7. Vamos falar para nós, VLS, está fora? Até o dia 15, inicialmente. Obrigado. 097 autorizado, a produção é 2366. Aqui é falando 366, 097. E Salvador, o azul 4065, está a próxima ponte zero, pronto. Azul 4065, autorizado, anear e decolada 10, vento 120 graus, 12 metros. Autorizado, anear e decolada com azul 4065. Do 4, Salvador Aracaju, 230 autorizado, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. 1208 controle Salvador, acione 5505. Salvador, boa tarde, o 3154. 3154, boa tarde, sem identificação, vou na Prio de Serviço 366. Tem condições de manter a velocidade e a proximidade de TAP para esse processamento? Você tem condições de manter a velocidade, mais ou menos, até a proximidade de TAP para sequenciamento? A próxima, de TAP, é a próxima. registrada. Deixa até o 050, plano 3150, plano 3154. Ali mantém para o sinal zero. Aguardo autorizado, está matado. Estou no número 2. O gol que chamou, no 659 ou o gol no 884? O gol no 659 que solicitou o pushback? Sim, então após o TAM está autorizado a se reportar. Sim, após o TAM, autorizado a se reportar. Charles Lueco, possível. Sente e aguarde um instantinho. 7. Azul 4065, decolado 02, controle 120 decimal 10. 120 decimal 80. 208, boa. Salvador, muito boa tarde. Jogou 097 na final da 10, com trem embaixo da placa. O 097 continua a aproximação, agora na autorização de pouso. Aguardando, 097. Dia Juliette, autorizado o táxi até a ponte espera da Oscar, na ponte 410. No 1500 pés, é por Delta Fox com pelo de Paris, confirme o tipo de equipamento e pessoas a bordo. Três pessoas a bordo, Papa Alfa 31, aloque código 0146, o Eco Delta Fox, suporte Paris para ingresso interlado da 1500 pés. Coordenação com a torre, 0133 no transponder. 0133, a proposta de coordenação para o Céu do Oeste. Sente, para acionamento do táxi de decolagem, chame a torre 1895, QNH 1095. 0135, seu Deus, a gente chamará o Céu do Oeste. Alice, o Golf Juliette, Golf. Mantenha a Oscar. 2009, decolado 05, controle Salvador no 208. 208, gol 2009. Em conta de dados, vá na Brod Leda. Brod Leda, fazendo esse prato. Gol de Salvador, gol 2009, 1600 pés, Dael Leda, Dael Coral. Voo 2009, contato Fernando Decolagem, suba via da AEL para nível de voo 240.